Oceaner 6313, chame Recife, ano 25, decimal 10, termo 133, decimal 25. 251, 3325, boa noite. Boa noite. Confirme estabilizado. Confirme para 3178. Estabilizado. Confirmo. Zona 78 já estabilizado. Como recebe? Repetir, cotejei, afirmo. TAM 3178, não havia recebido. Chame torre 1895. Vou checar equipamento 1835, obrigado. 95. Pronto. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3178. TAM 3178, cheque o trem, o vento 070 graus com 12 nós, tem livre pouso na pista 10. Livre pouso, TAM 3178, baixou o checo. Nossa. TAM 3178, solo azul 9, direita 121, decimal 9. Direita 219, muito obrigado, boa noite, senhor. 3178. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, TAM 3178, livrou na sua esposa. TAM 3178, boa noite, táxi Alfa e Juliette, até remoto 114 do Pátio 1. Sim, senhor. Então vai de frente, Juliette, Lespac, Marremota 14. 3178. Confere. 287, chama Recife, ano 251, alternando 3325, por favor. 251, 3325, bora. Era por estacionamento no 62, eu da 3305. Então 3305, coordena com a equipe de pátio após o tráfego da companhia retaguarda, iniciando 62, chama táxi. Coordenação após o tráfego da companhia, chama táxi, então 3305. Aeronave 3305, Altena Natal, 3 horas e 4, 1251 a bordo. 3-4, Natal, 1-5-1, confirma? 3-24, Natal, 1-5-1 a bordo, confirma, tá? 3-3-0-5. Copiado, 1-5-1 a bordo, 3-24, Natal, táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de pistão 0, ajuste agora 1-0-1-0. No ponto de espera da pessoa no zero, chame torre frequência 18, decimal 95, da 3305, tem um bom voo. Márcio Índia, ajuste no 090, torre 1895, da 3305, graças. Solo Salvador, o gol no 074 para o posto estacionamento no 2. Do portão 2, aguarde aproximadamente 1 minuto para o posicionamento no 074. Guardando 074. 1074, autorizado para o SPEC. Acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 1074. São no Rio 5972. Rio 5972, estação Whisky para Daniel. 5972, informação Alfa agora. O 380 tem aprovado para o Galeão. Um minuto para a cópia, senhor. Autorizado, aliás, decolar dentro 100 graus, 12965. A linha decola com 90, tá. Total 9908 para Guarulhos, aguarde 2 minutos para cópia, número 2, informação em curso Alfa, 320 aprovado, Dael Lida Eudes é aprovado, aguarde. Dael Lida Eudes, sim, é. Rio 5972, pronto para a cota? Prossiga. Rio 5972, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima na Upper Whiskey 50 até a posição Alfa Delta Alfa, após Alfa Delta Alfa ou no Alfa. Nível de voo 380, pista em uso 10. Primeira curva à direita, subida da El Leda Eudes. Controle 120.8, torre 18.95, aciona 5526, Rio 5972. Senhor, 5972380, autorizado pela direita após a subida da El Leda Eudes, a 250 até a aldeia. Controle saída 1208, enquanto o transporte 5526. 5526, protegimento correto, Rio 5972, no pote 3, chame pronto para o pushback de acionamento. Pronto para o pushback de acionamento, pote 3, do Rio 5972. Pote 3, tem livre pushback de acionamento, Rio 5972, chame pronto para o táxi. Para o táxi, o voo 0074, 82 3 horas 5, galera. 82. 182, copiado, táxi aprovado, via Índia Alfa, deu posto para a pista no zero, ajuste no zero, no zero. No posto para a pista no zero, chame torre de frequência 18, decimal 95, bono 074, tem um bom voo. Índia Alfa, no posto para 1895, bono 074, obrigado. Total 9908, pronto para a cópia. Pronto. Total 9908, autorizado para Sierra Brava, Golfo Meu, na Upper Whiskey 50 até Nils, após direto, nível de voo 320. Pistinhos no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Eudes. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5530, total 9980. Autorizado Guarulhos, via Upper Whiskey 50, Nilsa, nível 320, após direto. Decolando a 10, curva direita, da Euleda Eudes. 208, controle, 7298, 14, 530, transporte, total 9908. 5530, contagiamento correto, total 9908. Pote 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Confirme decolagem 3-1, controle 208, ok? O 74 decola aos 35, controle 208. Confirme o controle, senhor? 120, décima 8. Obrigado, boa noite, até amanhã. Boa noite, controle, o gol 1074 decolou. Gol 1074, contato radar, sabe, mantenho 360, voa Leda. Voa Leda no 360, obrigado. Ocean Air 6224, aciona a identificação, desce para 3.000 pés, renegar 10110, direto zona. Vai cruzando 140, tá? 3305. 3, confere. Rio 5962 é o Salo Salvador. Tá 3305, chame agora o Centro Recife, 12545, alterna 12685, por favor. 2545-2685, obrigado, boa noite. Tive um problema com o porão de carga aqui, senhor, já estamos praticamente finalizando, mas... Trabalhar. Ok, senhor. Então, por gentileza, chame para um novo posicionamento, ok? Pode ser, obrigado. Desculpa. Tá bom. Uno 074, chama agora Recife, 1251, alterna 1-3-3-3-5, bom número. 51, qual é a alternativa? 1-3-3, decimal 2-5, gol 1074. 3-3-2-5, muito obrigado. Chané 6224, desce para 2000 pés, autorizado ILS Express, porta estabilizada. Para 2000, reportará estabilizado no ILS. Estou vendo, aguarde aproximadamente 3 minutos agora, 5962. Estou aguardando, 5972. aplicar.